te dei meu coração, mas você quis metade. Promessas vazias, só restou a saudade. Eu me entreguei, mas você fugiu. Agora tô perdida no vazio que você abriu. Você disse que me amava, mas eram só palavras. Eu acreditei, mas eram só jogadas. Agora vejo que era tudo ilusão, um filme de amor com final em vão. Eu tô tentando me encontrar, mas tá difícil sem você. Caminhando em círculos, tentando me entender. Você foi embora, deixou sua solidão. Agora carrego em mim essa decepção. As noites são longas, os dias sem cor. Eu procuro respostas, mas só encontro dor. Seus beijos, suas mentiras eram tudo o que eu queria. Agora são só lembranças que viraram agonia. Eu pensei que era amor, mas era só paixão. Agora tô aqui sem direção, me perguntando onde foi que eu errei. Mas a verdade é que você nunca me mereceu. Eu tô tentando me encontrar, mas tá difícil sem você. Caminhando em círculos, tentando me entender. Você foi embora, deixou sua solidão. Agora carrego em mim essa decepção. Eu pensei que era amor, mas era só paixão. Agora tô aqui sem direção, me perguntando onde foi que eu errei. Mas a verdade é que você nunca me mereceu. Eu tô tentando me encontrar, mas tá difícil sem você. Caminhando em círculos, tentando me entender. Você foi embora, deixou sua solidão. Agora carrego em mim essa decepção. Eu vou me levantar, seguir em frente sem olhar pra trás. Essa dor vai passar, só preciso de um pouco mais. Você foi só um capítulo, mas eu sou o livro inteiro. Vou escrever minha história, sem precisar de você por perto.